aqui é Oscar Tango Victor Alfa. 5011, eu transponder, controle 198. Pós-lida Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Posição 03, chama pronto, o azul 5107. Então, 3179, pronto para o pushback, 43. 3179, coordene, tá, chama pronto para o tanque. Botaremos lá, 3179. Nível de decolagem, 1970 graus, 10 graus. Nível de Salvador, gol 1160, passa 180 para 150, tem a informação Juliette. Gol 1160, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, que nem aula 09, vou ir na proa de Itape para interceptar a chegada a Mari. Desce para o 050, combina em 19, voando proa de Itape, gol 1160. Paulo, gol 1649, trapo, sucesso, fala. Torre 1690, alfa, decolada. Precisado cruzar o campo, 1690, alfa, decola o 53. Reporte, aguarda transferência. Da ciência, vai, está autorizado cruzar o campo, aguardando transferência, 1690, alfa. Sim, gente, first time. Pessoal, a célula do FMC Recife, do CGNA, informou que durante o voo pode ser que libere lá a posição, ok? Então, ele tem um estimado aí. Então, tá aguardando apenas pro push, a aeronave da TAM que vai passar a retaguarda. É, mas assim, eu estou dando a primeira contato com o CGNA, parece que já fica vaga lá do mar. Vai, então, já, gente, aguarde autorização. Pedro Forte, me controle 19 aí. Já vem da África, aqui é com o Pedro Forte, recebe o controle. 507, confirme, designativo, posto aéreo 7207. Gente, Belo Horizonte 260, aguarda a cópia, o Olimpo 07. Vela alta, correu forte, 1.000 pés. Meu Índia November Alpha, controle Salvador, prossiga. Índia November Alpha, para informação. Corredor forte para 1.000 pés. Prossiga, segundo 07. Beleza, é, você tomou a rota após a Globo Meia, conforme o plano, pois o nosso plano está em horário diferente. Você confirmar para a empresa? Gente, confirma. A intenção, a informação que eu tenho aqui, Up Zulu 1-0 até Bridge, após Up Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após direto Poços. Bravo Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, Trive, Poços, ok, então. Aí no 5107 tinha Up Zulu 4-4. E 10 do Zulu 44. Eu já aguardo, vou verificar com o centro e já retorno. Mike Eco Delta, voo local 500 pés, litoral sul, decola da 1-7, curva direita, afasta 20 milhas, corresponde ao padrão 012425 e o controle 198. Ajustamento 19, boa viagem, tá bom. 3, 1, 7, 9, som para o TAC, com PLDM 222, autonomia de 3 horas e 30, alternando o galeão. 3179 táxi, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, ajusta 1019, boa viagem. 2909, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895. O nome é 49, solo voltando, coordene, faz a passagem do TAN retaguarda que vai para ponto de espera e inicia no 02, chama táxi. Faz a passagem Azul 5107. Aguarde. Camarada estabilizado, voo 1160. Na 3863, pode ser autorizado a chegada a bom, se desça para 4.000 pés, 2.0 no mar. Solo Salvador, é o 3304, com a informação Juliette. Autorização Brasília, nível 360. 360, prepara a árvore, Alefa, guarda a cota, 3304 da Tana. Certo. 103179. Solo Gol, Roda 6, fazendo a visão do Paulo, tá com o Paulo 6, tá bom, de Salvador, 3 horas de operação. 63 Salvador, 3 horas, voo na 649. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera 2895, ajuste no 19, boa viagem. Direita, 1945, chegada 1649. São Salvador, bom dia, só 3663. Então é 3663, Guarulhos 340, prepara Dael, Leda Motte, vai guardar copo. Da Leda Motte, põe o copo 3663. Pois controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, contra a barra, 3179. O voo no 649, ali mantém, pistão 0. Mateo no 0649. Rota preferencial para o horário seria que eu passei para o senhor, o Peso Luna 0 até brinde após o Peso Luna 6. O senhor vai aguardar a liberação do centro. Ok, nós estamos completamente prontos, esperando, aguardando sua autorização de frente da rota que o senhor autorizou. Sérgio, creio que mais um minuto. Muito obrigado. Bom dia, eu tenho 3179, porta 2300, Del Leda. Então, 3179, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, autoridade direto Leda. Nível 340, direto Leda, tenho 3179. 98, controle. Salvador, tá 3332. Então, 3732, bom dia, autorizado chegada Mari, desço para o nível 050, redução para 2509, número 3 na aproximação. 050 para 2509. Senai 639, bom dia, autoridade chegada a Bonte, direção para o nível 060. 060, poderia abordar a Bonte? Somente mantém chegada número 4 na aproximação. Bateu. Número de decolagem na Bona 0, Bona 0, Bona 0, Bona 0. Que agora está na parte, eu estou com o Bonte, tem um passo 5, vai para a Bonte, vai para a Bonte. Faz cheque no equipamento e chame novamente, não copie. Ok. Pessoa. Azul 5107, só confirmando a rota conforme pago anteriormente. Up Zulu 10 até Bridge, após Up Zulu 6, Bravo até o Zulu, direto Trives, direto Poços. Poxa, copiou a frente de mim, obrigado. Poxa, direcionamento, Xanaia 63, vou 5, falou. Siga 5. Coordena para a equipe solo, chama táxi, Xanaia 63, 12. 12, chama táxi. Xanaia 3604, não escuta? Prossiga. Brasília autorizado 360, via Pesulo 17, cola da pista 10, primeira curva à direita, arbor, transição elefa, 5013, controle 198. São 3863, desça para 2000 pés, autorizado a final LS, porte estabilizado. 250, porte estabilizado, 3800. Graus 99. Livre pouso, gol no 160. Maná. O Olimpo 07, na escuta? Zeto Lenda, gol 1649. Checo Delta, inicialmente a linha e mantém pistão 97, estou com o tráfego da Gol para pousão 10, já passou o marcador. Victor Alfa, 5562 é o transponder, controle 198. Olympus 07, confirme autonomia alternativa e Sousa Borda. Gente, Olympus 07, táxi até a ponto de espera do hotel onde chama a torre, 1895, ajustamento 19. Índia Delta Papá, prossiga. Gente, o Índia Delta Papá, confirme a radial ideal de saída e quantas milhas você faz. Uma faz a gente, prepara a saída da MOMA, guarda cópia, o Índia Delta Papá. Boleto bang da Gol pousando 90. Quando pronto, livre decolagem, pistão 97, vento 160 graus, 99. Ciente. Puxa, Beto, Fernando 14, TAN 3304. TAN 3304, aguarda. Aguarda. Quase 5107, está pronto, táxi, com o BD 142, autonomia 5 horas, alternando a Ribeirão Preto. Taxa direita Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1895, ajusta 10, 19, azul 5107. Índia, Alfa, à direita, ponto de espera, torre 1895, 19, azul 5107. São 3179, Campo Centro Recife, 13325 e alterne 13395. Tango Sierra Alfa, aguarde. Paulo Salvador, gol 1160, livrou. Taxi Sierra Alfa, reporta a Juliette. Alfa, chamando a Juliette. Checo Delta, decolado 209, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, Checo Delta. Checo Delta. Vai, Checo Delta, bom dia, mantém-se em condições visuais, posiciona 019. 019, condições visuais, 500 pés, mata chama, Checo Delta. Sala Cruzamento táxi, decolagem, torre 1895, 1019, ajuste. Índia Delta Papá. Para o táxi Oxanã 63, 12, POB 145, 3 horas e 20, alternando nação. Após Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, 1019, ajuste, boa viagem. 19, livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera, torre. 3304, coordenação com a equipe solo, após a passagem da Avianca, retaguarda, inicia, chama táxi. Nativa, após passagem, inicia, chama táxi, 3304. 1160, ingressa Juliette para o 0, correção, para o 1-1. Juliette para o 1-1, o 1-1-60. Gol no 649, Sam Centro Recife, 1-3-3-2-5 e alterne 1-3-3-9-5. 3-3-2-5, alternando 3-3-9-5, obrigado. Radial de alto saída. Mantenha o ponto de espera aguardando para o cruzamento. Mantenha a posição. Guarda-copo, tanque de alfa. Torre Oxanã 6312, ponto de espera do 10, pronto. Oxanã 6312, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero. Sierra Juliette X-Ray Charlie, nível 045, rota direta, decola da pista 17, curva à direita, corredor axé restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle Salvador, 5007 ao transponder, controle 198. Índia Delta Papá, reporta na Papá para ingresso. Azul 5107, decolador 13, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado. Bom voo. Controle, bom dia, Azul 5107. Azul 5107, bom dia, contato radar, suba para a linha 340, autorizado direto Lisa. 340. Direto Piratininga. Direto Leda. Oh, Leda, desculpa. 3732, autorizado a chamar LS, porta estabilizada. A porta estabilizada está 3732, chamar LS, vamos ver. Salvador, gol 630, salvação de LS. Gol no 630, bom dia, autorizado a chegar na Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari 050, bom 630. Oxanã 6311, desça para 2.000 pés, ajuste 1019, autorizado a chamar LS, porta estabilizada. 2019, vai chamar estável 6311. Localizador visual 3863 até. Então, 3863, complete sinal de time torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, até 3863. Tá 3863, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 099. 2019, aguardando pista livre, 3863. Olimpo 07, autorizado em Vila Juliette, vai seguir o R2 da TAT até o ponto de espera, onde alterna 1895, ajuste 1019. Gente, eu posso ir através de parte do próximo mais capitão. Ô, Xané 63, você poderia, o senhor poderia liberar a restrição em piloto de setor de velocidade? Ponto espera da Papá, aguardando. O Xané 63, 2, decolador 15, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, grato, bom trabalho. Essa Juliette, Pátio Índia Alfa, como número 2, alterna 1895-1019. Cruz Salvador, Xané 6312. Xané 6312, bom dia, contato radar, vá para o nível 350, autorizado direto Puca. Grato, muito bom dia, direto Puca, ascensão 350, Xané 6312. O 507 ativou, pode voar. Monte, vai dar presente? Parte coordenação. Sobre voo 891, bom dia, uma coisa dessa. Voo 891, bom dia, autorizado, chegada Mari, desça para o nível 060. A Mari desce até o 060, voo 891. Voo no 630, dá presente, voo direto, Duna. Dá presente, Duna, voo 630. Voo 891, autorizado, direto, Duna. Voo de Duna, voo 891. Quero passar para a cidade da Espanha. Plano 330 com assistente, mantém o ponto de espera da 190. Mantém. Localizador Plano 3732. Plano 3732, complexo final, time torre, 1895. 3895, obrigado. 3663. Negativa a cota ainda. O TAN 3663 Guarulhos 340 autorizado via Pesulon 90 até Bridge após a Pesulon 96. Segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva direita da Euleda Motiva. Mike Oscar Tão Victor Alfa 5016, transponder controle 198. Delta 1295, Delta. Aeronave da TAN cruzando o eixo quando pronto, livre de decolagem. O vento 1,60 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem, já tem que passar, natural, eixo da... Mike Eco Delta, ciente, prossegue farol de Capão, aguardando instruções. Aguarda farol de Capão, Mike Eco Delta. Aciona 5005, mantenha para hoje decolagem, chama o controle em 119, decimal 8, bom voo. Aeronave First, controle 598, um dia delta passar. Só para informação, estou no plano de passo aqui, bem na cabeceira da 17, tá vendo? Gente, Beto. Oi, Salvador, bom dia, para 3732, final da 90, tem depois de baixo travado. 0 graus, 8 nós. Poderia confirmar, volta 3732? Cheque trem, ponto autorizado, pistão no zero, vento 1,60 graus, 8 nós. Afirmativo, tem de pouso embaixo travado, deve pouso no zero, TAN 3732. Mike Eco Delta Visual para a nave da TAN, agora próximo ao eixo da 1735. Visual. Condições de agilizar o cruzamento? Agilizando na presente. Na presente, a retaguarda do tráfego agilizando, reporta girando base na 1,7. Reporta na base da 1,7, Mike Eco Delta. Sino, quanto possível, estimado para pouso. Agilizando 3863. Ativa. Gente, então após a passagem da aeronave na curtíssima linha, mantém agilizando manobras. Mantém agilizando manobras, 3304. É o tradicional do atual para o voo. Gente, o tanque Serra Alfa tentando as estrelas turbulentes da aeronave da TAN pousando no 1,0, quando pronto, livre decolagem, 1,60 graus, 9 nós. Tanque Serra Alfa, livre decolagem. Salvador, bom dia, Oxalá 63 no 1. Oxalá 63 no 1, continua a aproximação, aguardando pista livre para informação à sua esquerda. Agora o helicóptero prosseguindo para a pouso pista auxiliar, sem interferir com a sua aproximação. Continua aguardando apenas a pista livre. Aguarda a frente do tráfego 63 no 1. São 3732, sala 20, libera a próxima direita via Fox, agilizando na medida do possível. Por gentileza, e solo no 21, décima 1. Mike, Eco Delta na base, baixar checado. Mike, Eco Delta, pouso pairado, cabeceira 17, vento 160 graus, 89. Autorizado pouso, cabeceira no 7, Mike, Eco Delta. Tango, Serra, Alfa, decolado aos 21, no controle em 119, décima 8, bom voo. Grato, Roma, 980, tanque alto. Tanque 3304, livre decolagem, pistão no 0, vento 160 graus, 89. Decolagem inicial 90, 3304 até. A reportagem é Juliette. Vento de alfa, reportagem Juliette. Oceano 63-12, Santo Centro Recife, 12545 e Alterne, 12685. 12545, 2685, 6312. Tango Serra Alfa, mantém as condições visuais, ajuste 1019, confirma para o ideal para o destino. O Tango Serra Alfa irá via corredores visuais, via litoral, o Serra Juliette fica na PMA de Porto Seguro. Gente, reporte para o da Barra, o Tango Serra Alfa. Reportará o Val da Barra, Alfa. Decolado aos 22, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, boa. Salvador, Altra 3304, decolou perfil da Arbor Elefa. 3304, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. Ok, na saída da árvore, você recebeu 360, 3304. Sena 6332, autorizado direto CAP. Direto CAP, está ali, está aqui. Livre. Mike Eco Delta, irei transmitir a mensagem ao controle. Considere o solo agora aos 23, é estacionado parte 4, frequência livre. Olimpo 07, ali mantém pistão 0. Autoriza para o Elefa para o 3. Autorizado Elefa para 3304. Elefa, 3304. Linha 3 no 1, no solo aos 24. Libera a próxima direita Fox, solo no 21, décima 1. Direita 21, 1. Beleza, boa noite, Magão. Faço mais bravo, mantém 2-0. Vai, Tiago Bravo, desça para 2.000 pés, autorizado a assinar ele a suporte estabilizado. 2.000, vai reportar estabilizado, é mais bravo. 1.63, Floripa 3:30, confirma. 1.67, Floripa 4 horas. Ciente, táxi, via parte, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajusta 1.019, boa viagem, 3.663. Suporte Índia e Alfa 1895, obrigado, boa semana. 3732, observa a companhia, taxiando para o ponto de espera após o ingresso Juliette 09 ao portão. Observa a nossa companhia de transporte, ingresso Juliette 09 ao portão. Busca 3732. Salvador, Oxalá 63, tá bom. 6311 do Oxalá, taxia via Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 21. torre Salvador, Gol 630. Gol 630, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 019. 7, aguardando. Vida Serra, até o bom dia, autorizado a chegar da mão, reporte de dados de vida. 26, controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, controle Olimpo 07. Controle Salvador, Olimpo 07. Olimpo 07, bom dia, contato radar, suba para o nível 80, autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda, Olimpo 07, subindo a 180. Bom, no 630, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 7 nós. Fiquei bastante travado, livre pouso, gol 630. É o controle, está bom, Santos Alva? Afirmativo, informe estimado para terminal Ilhéus e estimado para pouso. Um instante, por favor. Bravo, reduza para 200 mais, reporta estabilizado. 200 vai reportar estabilizado, mais controle o Tango Serra Alves, estima terminal aos 1315 e pouso aos 1440. Boa, é o T3663, posso parar pronto. T3663, mantém ponto de paradão no zero. Mantendo, T3663. Lona 630, no solo aos 29, libera via eco, solo no 21, decimal 1. Via eco 21, 630. Na 632, a gente tem redução agora para 2009, desço para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado a final LS, porte estabilizado. Reduzindo 2009, 2019, reportamento estabilizado. CAM 3304, chame Centro Recife, 1288 e ao TR, 1260. Centro Recife, 288, 260, CAM 3304. Sobre a torre. 19 no completo final, cima torre, 1895. 18, 9, 5. Gente, inicialmente suba para 1500 pés, o Tango Serra Alfa. Aguarde sessão para 4500. 1500 pés, Alfa. Olimpo 07, vou ir direto bridge. Direto bridge, Olimpo 07. Na mesma linha mantém pistão no zero. Observa ali, mantém 1-0, 3-6-6-3-3-3. Controle o Tango Serra Alfa, irá manter 1-2-5-10 até o 2-São Paulo. Presente, o tango Sierra Alfa, então tem frequência livre na presente. E quando ingressar na terminal Ilhéus, estamos mesmo na frequência 1201. 1201, grata, bom dia, tango Sierra Alfa. Só confirmando, 6332, recepção 2009. Afirmativo. Obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Índio November Alfa, é para regresso. Gente, Índio November Alfa, reporte rotatória visual com campo. Reportar rotatória visual do campo, Índio November Alfa. No 891, solo 32, libera a próxima direita Fox, solo no 21, décima 1. Complementação, decola do 10 e do 17. Prepara a saída PUCA, guarda a cópia. O Lima, Papa Aquilo. Salvador, tá 3733. Tá 3733, número 2 para cópia, prepara da El. Ok, Dael, obrigado. TAM 3663, vento 1,60 graus, 8 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem no zero, 3663. Flex final de time torre, 1,895. 1,895, F mais fraco. Papapá, eco mais bravo. Papapá, eco Mike Bravo, bom dia, intenção pouso no zero. Afirmativo. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no zero no nove. Chef Mike Bravo. Demo um papaquilo, solo voltando. Destino Aracaju? Já aguardo. E63, decolar 234, controle 119, décima 8, bom voo. Aqui. 4.109, autoriza a voadora. Autorizado pelo o gol no 621. Afirmativa, aviação geral. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 1,60 graus, meia dúzia nós, o eco Mike Bravo. Paciente, eco Mike Bravo. Chama a torre 118, decimal 95, e não vende alta. Tá curvando a direita, evitar formações, 3663. Na 1809, vai seguir um tráfego na final a 7 milhas com 90 de grave speed. Guarda coordenação com o centro Recife. 3733, pronto cópia? Avenida 340, após desvios, vai ser a Leda. Após desvios, Leda, 3663, obrigado, senhora. Sané 6332, copiou o controle, reduza para a velocidade de aproximação, vai seguir tráfego nacional a 7 milhas com 90 graus. Reduzindo, Sané 6332. Curta final no 7, reporta passando o L.R. Mar. Tá ciente, autorizado em cursar final do ano 7, vai reportar passando verticada em mal, de nome liberal. Xanai 6332, Xanai 6332, Xanai 6332, Xanai 6332, continua aproximação ao número 2 para pouso, reporta inicialmente passando externo embaixo travado, guardando pista livre. Reportará uma mini e meia de cimbra. Desvia direita, proa 220, TAM 3663, evita formações. Tente, livre de si. Sim, seu Xanai 6332, continua aproximação, aguardando pista livre, aeronave precedente, tocando agora a pista no zero. 6332, aguardando. Mike Bravo, no solo aos 37, condições de liberar a próxima direita agilizando, via Delta. Vai agilizar, liberando a próxima direita, é mais rápido. Afirma, muito grato, ao liberar solo 121, decimal 10. 21, 10, é mais rápido. Meia 332, pouso autorizado, pistão no zero, vento 17, 0 graus, 9 nós. Livre pouso na 10, 6332. Eco, Mike Bravo, na escuta. Afirma, Sousa. Parte em frente após Alfa, reportagem da Juliette. Frente após Alfa, Eco, mais claro. TAM 33, 3733, Salvador, autorizado, 360, tem foto? Tem aqui, eu prossiga. 360, autorizado, via Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16, segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva direita da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha. 5031 na transponder, controle 198. Realmente mantém a chegada número 2 na aproximação, Oceania 6250. Para São Paulo, a Peruíque 6, 10, decola direita após da El Motiva. 288 ao controle, 5031 transponde, confirma. Confirma. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da Euleda Motiva. Aerovia Upper Zulu 10 até Bridge após Upper Zulu 16. Segue conforme a rota do plano. 5031 ao transponder, controle 198. 360 São Paulo, Upper Zulu 10. Da Euleda Motiva. 5031 transponder. Brise AP Zulu 16 BHZ DCT Brise. 198 ao controle. O TAM 3733. Irmo. Chama pronto no 09. 3733 da TAM. Câmara 3. Quando pronto, TAM 3733. Eco Mike Bravo. É só voltando. Conhece o aeródromo? Aviação geral, senhor. Sim, o senhor conhece o aeródromo? Tá tudo, senhor. Temos disponível o pátio 5 e o pátio 4. Alguma preferência? Eu conheço, senhor. Sim, curva esquerda agora na Juliette, para contornar o pátio Spingers. Após o contorno, direita novamente, ingressa a Tatsui Lima. Após direita, Mike. Após esquerda, Quebec. Confirma, agora aqui. direita. Estimativo, o senhor tá seguindo, vai seguindo em frente, contornando os fingers. Vitor Charlie Hotel, complexo final de Cinco Torre, 1-1-8-9. 2-8-9-5, Vitor Charlie Hotel. Revolucionário 6332. 6332, reporta antes da Juliette. Reportará. Agora sim, o Eco Mike Bravo. Segue o táxi contornando os fingers. Após ingresso, o táxi Lima. É Lima, Eco Mike Bravo. Autorizado na ALS, parte habilitada. 2000, autorizado na ALS, parte habilitada. Sinal 6250, inicie redução para 250 mais. Eu tenho redução, Sinal 6250. Fox Sierra, aguarda. Não copiou? Não entendi do final da mensagem, poderia confirmar? Pode confirmar o vento, por gentileza? 170 graus, 7 nós. 8 graus. Em 19 graus, pode ser agilizado? Parte 4? Ataque suí. Parte 4? Antes da Juliette, 633. Juliette, posição 10, 6332, avião. Posição 10, obrigado. Guardião 08 minutos. Eco Mike Bravo, mantém a posição antes da Taxi Lima, aguardando o veículo fora. Eco Mike Bravo, mantém a posição. Lima, aguardando o veículo. O Guardião 08 chamou o solo? Sim, estou estacionando a frequência livre. Bravo Alterna 1895. 1895, mais Guardião 08 confirmando, foi confeccionado o plano? Quase para final, pressão 97 na embaixada checada, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, atento a bando de pássaros na curtíssima, livre pouso, pressão 97, vento 1,60 graus, 8,9. Livre pouso, pressão 97, Vitor Charlie Hotel. Queremos coordenar o Guardião 08. Zero nove oito, aguarde. Papa Aquilo, na escuta. Autorizado, TGL em Aracaju, nível 170, via Golf 677, decola da 17, curva esquerda, Puca, transição Caju, Puca Jamo, Caju, 5044, controle 198. 325-1339. Primo parte pessoas agora, autonomia. Tá, o Guardião 08 na escuta. Confirma o tempo estimado de voo. Coordenação com a IF, aguarde. Vitor Victor Charlie Hotel no São Los 45, confirmando o pátio. Direito acesso na frequência livre. Estação é 6250, desça para 3000 pés, posição 099. João Papaquio, livre acionar, reporta ataque. Dona 621, foi dona da presença, porta estabilizada. Dona, reporta estabilizada, 621. Afirmo, guardião. Afirmo, autorizado, táxi até a interseção Oscar, aguardando a autorização do plano conjuntamente com o Centro Recife. Dona 621, guardião 08, tem uma aeronave que está em ingresso na Oscar, chama a torre para coordenação. Guardião 08, controle, prossiga. Guardião 08, só um instante para iniciar o táxi, aeronave agora ingressando no pátio 4. Quem ainda me escuta guardando, por gentileza? Afirmo mesmo, já prosseguindo agora para táxi Oscar. Salvador da 3863. Visual para a nave ingressando no pátio. Cautela, prossegue o táxi, reporta para ingresso, pistão no 7, guardião 08. Salvador da 3863. Informação Kilo, autorização Curitiba. Seguinte, informação Kilo, confere, prepara a saída da Arbor e aguarda a cópia, número 2. Esquerda após a decolagem no perfil da saída Momo, após Momo, direto ao destino. O controle 119 decimal 8, aciona 5200 no transponder. 5200, tá autorizado, mas não tem na frente. Guardião 08, cotejamento correto, autorizado inicialmente alinhar e manter pistão no zero. Dono 621, estabilizada. Dono 621, complete sinal de cima torre, 1895. 1895, 1621. 08, tem condições de ingresso e decolagem sem parada?